Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapo de joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Maravilha, minha gente, estamos chegando para mais um MPB Brasil, finalzão de semana, e você confere com a gente o melhor da música popular brasileira no seu rádio durante uma hora. Claro, você vai conferir conosco o que há de melhor no som nacional. Luiz Fernando tem o prazer de estar em sua companhia. E nós começamos muito bem o programa de hoje com a cantora Gal Costa. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Thank you. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Feche os olhos, não te quero mais. Dentro do coração, quantas vezes eu tentei falar com você, eu não gosto de mas não tem solução. A verdade dói demais em mim, solidão. Tenho que ser bandido. Fluido do que faz parecer, e

nossa. MPB Brasil. Seja feliz com seu país. Seja feliz sem raiz. Seja feliz. Você está ouvindo MPB Brasil. Essa filha é só filme, Quero ser pra você um manduzá de amor, provar do teu sabor e nesse país fazer você feliz. Venha me dar amor, me dar o teu calor. Te quero em Malê, te quero em Malê. Então não acredite, não há porquê. Não tem mais quem dizer, acabou pra você. Eu que pensava, amor, em dividir calor e nesse país fazer você feliz. Venha me dar amor, me dar o teu calor. Te quero em Malê, isso é um mar de fé. Chaminé minério, no zap pele, no zap filme, tudo tem uma lógica. Chaminé minério, no zap pele, no zap filme, tudo tem uma lógica. Chaminé minério, no zap pele, no zap filme, tudo tem uma lógica. Chaminé minério. Tchururu. Tivemos aí, fechando mais uma sequência, o Carlinhos Brau, a música Crendice. Quem abriu a sequência foi a Ivete Sangalo, A Lua Que Eu Te Dei. Não sai daí não, a gente vai ao último intervalo. Daqui a pouquinho eu trago a última sequência do programa MPB Brasil para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E já estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil, o desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Para abrir a nossa última sequência tem a cantora Elba Ramalho. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Labirintos tem meu coração, eu me perder. seu olhar pra eu te seguir e me guiar. Meu coração me leva perto demais do seu. Meu coração nem sabe por quê. Meu amor é bem maior que eu. Quem sabe o destino ainda vai juntar. Brasil, o melhor da música nacional. Pode ser que amanhã nasceu assim, mas você esqueceu de me avisar que no céu estavam muitas flores a voar. Então meu pensamento correu pra lá. Quer saber o que me traz um bem sem fim? É poder ter cavalos no meu jardim e num vasto verde muito vento a dispersar.

um dia de prazer. É quando encontro você, meu céu astral, meu raio laser. É quando quero ser apenas seu bebê, só pra sentir seu carinho, curtindo você, meu raio laser. Estamos saindo fora. Aquele fechamos o nosso MPB Brasil de hoje com Jota Quest, um raio laser, e quem abriu a sequência foi a Elba Ramalho, Entre o Céu e o Mar. Minha gente, é uma peninha, mas a gente vai indo embora, o MPB Brasil vai ficando por aqui. Semana que vem nós temos um novo encontro a você, ótimo fim de semana, boas vibrações e até a semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.